Pelo WhatsApp você fala o que quiser. Diz pra eu não ter mais você como mulher. Mas na verdade você sente. Os nossos corpos se entendem. Aquele amor que só nós dois sabemos fazer. Nossos corpos são misturas de prazer. Aquela cama tão macia, sem você tá tão vazia. O nosso amor é fato. Como posso colocar no estado que você já me esqueceu? Se até ontem eu era seu, o seu peito não foi feito de aço. Não adianta procurar em outros braços o que você jamais perdeu. Seu amor ainda sou eu. Então diz que vai mudar. Esqueço todo aquilo que me fez. Deixa esse orgulho de uma vez. Meu coração estará aberto pra você entrar. Aquela cama tão macia está vazia pra gente se amar. Alô, coração apaixonado, é. Depois de uma dessa, só uma dose catuaba. Respeito, homem. Todo aquilo que me fez. Deixa esse orgulho de uma vez. Meu coração estará aberto pra você entrar. Aquela cama tão macia está vazia pra gente se amar. Aquela cama tão macia está vazia pra gente se amar. Pra gente se amar.